do norte de terceira, sonhador de pé no chão. E entrei na Guanabara com tremor no coração. Era um mundo todo novo, diferente do sertão. Mas o rio abrindo os braços me apertou em suas mãos. E Rio de Janeiro, de meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu vaião. E Rio de Janeiro, de meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu baião. No começo tive medo, muito medo, meu irmão. Mas olhando o corcovado, sosseguei o coração. Se hoje guardo uma saudade, bem maior é a gratidão. E por isso, Rio amigo, te ofereço esse baião. E Rio de Janeiro, de meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu baião. E Rio de Janeiro, de meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu baião. Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu baião. E Rio de Janeiro, de meu São Sebastião, pare o samba 3 minutos pra eu cantar o teu baião. Ô meu São Sebastião, te ofereço esse baião. Ô meu São Sebastião, te ofereço este baião.